agora. Pra alegrar meu coração. Um caso mal vivido, mas que frustração. Não ser correspondido, aumenta a solidão. Aí quem tá amando chora. Chora por sua paixão. Vamos beber hoje e amanhã também. Vamos beber para esquecer ou para lembrar de alguém. Vamos beber hoje e amanhã também. Vamos beber para esquecer ou para lembrar de alguém. Pra tomar uma com a gente, Léo Magalhães. Hoje e amanhã também, Márcia Pereira. Sem você do meu lado, aumenta a saudade. Um beijo inesquecível de um amor de verdade. É tudo que eu preciso agora. Preciso agora.